se vocês já estão com o horário bem avançado, agora que eu estou pegando no prato para aquela, daquela bocanhada, seja aquelas colheradas, né, do nosso melhor tambaqui frito, que é a pedida do almoço hoje para o Ivan de Carvalho, e a gente registrar o volume de chuva, né, que desde a última sexta-feira superou, né, toda a previsão, que era para 15 dias, em 3 dias já foi superado, que era exatamente de 78 milímetros de chuva durante 15 dias. Ontem, para você ter uma ideia, tivemos 58, hoje já estamos com 41. Na sexta-feira foi 77, deixando vários bairros alagados. Mas a Defesa Civil Municipal está fazendo monitoramento nos igarapés, já que o rio, estamos com a cota aí abaixo de transbordamento, estamos exatamente com 9,36. A utilização da máscara também em lugares abertos também foi dado aqui como dispensado pelo governador Gladys Camelin. Somente os locais fechados aí ficam, né, para que as pessoas possam se precaver. Principalmente aqueles que estão com sintomas ainda dessa maldita gripe que deixou muitos acrianos aqui recolhidos em casa. E aqueles que forçaram a barra, que levaram, infelizmente, o vírus para outros locais, aumentando aí o número de pessoas em busca de tratamento nos hospitais. Mas, graças a Deus, já deu uma amenizada e, por isso, o governador anunciou ontem, né, o decreto também que veio de cima para baixo, veio do próprio Ministério da Saúde, liberando a não obrigatoriedade aí da uso da máscara em ambientes abertos. Portanto, essa é a nossa realidade, com a expectativa de dias melhores, diretamente da terra das mulheres bonitas e dos cabra macho que nem Ivan de Carvalho, para o Tarde Nacional. Um abraço a vocês, principalmente o nosso amigo Xeta. Abraço, Xeta. Márcio, e você, Adalto. Ô, querido, obrigado. A gente não tirou o seu garfo da boca, não, né? Meio-dia e 28 aí, você estava almoçando. Não, estou de prato na mesa, ainda não estou com o garfo na mão ainda, não. Então, tranquilo. Olha, não vamos deixar esfriar, não. Obrigado, viu, Ivan? Certo, obrigado, tudo de bom. Valeu, gente, vamos nessa então. Vamos mais de música? Vamos nessa? Um negocinho assim gostoso. Segura! Vamos nessa, gente. Já namorou noivo, já morou junto lago, já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô. Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro, e não dá nem pra negar que os nossos pega de outro mundo. Mas a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo pra ser um casal. Mas já saquei que o nosso lance é individual. Será sua, eu na minha, deu saudade, campainha. Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida. A gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual. Será sua, eu na minha, deu saudade, campainha. Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida. Já namorou noivo, já morou junto lago, já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô. Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro, e não dá nem pra negar que os nossos pega é de outro mundo. Mas a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo pra ser um casal. Mas já saquei que o nosso lance é individual. Será sua, eu na minha, deu saudade, campainha. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. A gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual. Será sua, eu na minha, deu saudade, campainha. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Seu quarto, mas eu entro na sua vida. Ai, ai, ai, ai. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Você sabia que a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 já começou e vai até o dia 29 de abril? Não deixe para a última hora. Separe a sua documentação e baixe o programa da Declaração 2022. E fique atento para o prazo final, hein? 29